1 Coríntios capítulo 2, nós vamos ler o verso 14. Antes de lermos, eu queria te chamar a tua atenção para algo que está acontecendo nesses dias. Nós estamos de mudança. Nós estamos mudando desse local para a Avenida Silva Lobo. Fica só a 2 quilômetros. Até para os que a distância aumenta um pouco, porque para muitos a distância diminui do percurso de casa ou do trabalho até o auditório, mas até para aqueles que a distância aumenta, para a maioria facilita por causa das avenidas, por causa dos acessos. Então nós temos algumas coisas que podem ajudar muito nessa questão da mudança, da locomoção. Mas alguns outros detalhes vocês vão percebendo à medida que nós estivermos lá dentro. Nós vamos para um lugar menor. Nós vamos para um espaço que é menos um pouco da metade de todo esse imóvel que nós temos. Embora a gente não use abundantemente todo o espaço aqui, o espaço de lá congrega em metade desse território aqui tudo o que a gente precisa de salas, de estrutura. Mas como Deus nos deu uma palavra clara, onde Ele nos quer, o Senhor trouxe. E depois eu vou compartilhar com os irmãos detalhes de que realmente foi o Senhor quem trouxe esse lugar. E como o Senhor quer. E eu tenho ministrado algumas manhãs sobre como o Senhor quer. Porque nós fomos levados pelo próprio Espírito Santo a perguntar ao Senhor onde o Senhor nos quer. Ele respondeu. Como o Senhor nos quer, Ele está respondendo. Mas se para o onde a gente está dando a resposta em obediência, para o como a resposta vai sendo construída. Como o Senhor nos quer como igreja? Como Deus quer você como membro da igreja? Hoje foi ministrado sobre dar. Eu quero ir para uma nova estação da minha vida em que eu tenho olhos e ouvidos para as pessoas à volta. Seja para falar de Jesus para alguém lá no meu ambiente de trabalho, de escola, vizinhança, seja para dar atenção ao aniversariante, dar atenção ao visitante, dar atenção aos irmãos que estão aqui à minha volta, eu quero ser uma pessoa que esteja atento e intencional para dar. Eu quero, Senhor. Eu quero. Envolve dízimos e ofertas, irmãos. É uma oportunidade de você dizer, a partir de agora, eu vou ser um fiel dizimista. Porque nós temos várias pessoas que não são fiéis dizimistas. E não veem isso como algo bíblico ou necessário, mas o Senhor quer que sejamos fiéis dizimistas. Como também nas ofertas, pessoas liberais. Deus está te dando prosperidade, Deus está te dando salário, Deus está te abençoando com presentes, Deus está te abençoando, seja proporcionalmente liberal nas ofertas. Porque como Paulo diz, aquele que decide dar, recebe de Deus por doação essa capacidade de ter o que dar. E é assim que a gente planta, que a gente semeia. Mas não apenas dízimos e ofertas, Senhor. Eu quero também dar do dom, da virtude, da atenção, da palavra, do tempo. Eu quero dar. E o Senhor nessa manhã vai nos fazendo ver por que Ele nos quer assim. Como Deus nos quer como igreja, como indivíduos. E mais do que, eu quero você desse jeito. Então eu vou tentar, Senhor. Não, mais do que isso, Deus como um pai sábio, como um professor, o Espírito Santo, um professor perfeito, como criador, como aquele que tem todos os planos perfeitos para nós. Ele não apenas diz o que quer, mas Ele nos ensina como seguir o que Ele quer. Mais ainda, Deus nos faz entender por que Ele quer aquilo que Ele diz que quer. Nós, pais, que somos maus, segundo a palavra do Senhor, é que falamos para os nossos filhos muitas vezes, é sim, porque sim, porque sim. Ou às vezes nós falamos, é não, porque não, porque não. E é possível que a maioria de nós tenha ouvido isso aqui de pai. É porque eu quero, acabou. Pronto. À medida que a gente vai aprendendo do Senhor, a gente vai praticando de ensinar aos filhos, ó, é assim, por isso e por isso. E Deus tem isso para nós. A própria ministração da palavra aqui no altar, muitas vezes é uma ministração profética, muitas vezes é uma ministração só de renovo, mas muitas vezes é uma ministração de ensino, de discernimento. Deus funciona dessa forma, Deus quer desse jeito, por isso e por isso. Ah, agora eu estou entendendo. Olha, eu nunca pensei que era assim. É, isso acontece assim, por isso, por isso e por isso. Eu me lembro que quando eu era adolescente, quando eu era jovem, fazia parte de uma igreja e lá naquela igreja tinha algumas regras. E eu achava um absurdo aquelas regras. Absurdo, absurdo. Quando eu me tornei pastor, eu comecei a entender. Ah, agora eu entendi por que tem que ser daquele jeito. Ah, gente, tem que ser daquele jeito. Quando eu era filho, eu achava um absurdo um monte de coisas. Quando eu me tornei pai, eu falei, agora eu estou entendendo que... Ah, então tem coisas que eu ministro aos filhos e que eu estou sabendo que eles não estão entendendo e que lá na frente eles também vão entender. E quando a gente entende o porquê das coisas, fica mais leve, fica mais fácil, fica até prazeroso seguir aquilo que foi instruído. E Deus não quer que a gente seja devoto, fiel de alguma coisa e faça cegamente, mecanicamente, porque mandaram fazer, porque a igreja diz que tem que ser. Deus quer que eu e você entendamos o princípio, a fonte, a origem, o porquê, a motivação de tudo que Deus ensina, o caminho que Deus nos conduz. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você já viu alguém que não quer nem ouvir falar de Deus, de Jesus, que não gosta de crente? Não, não, ó, vamos separar as coisas. Amigos, amigos, religião à parte. Você já viu alguém assim? Você já viu alguém que você insiste e a pessoa não quer, não quer, não quer? E eu já ouvi pessoas dizendo assim, e, ó, sinto muito, mas eu desisto, porque não quer. Quando a pessoa não quer, não quer. A pessoa não quer. Ninguém não quer as coisas boas, porque decidiu não querer. Quem não quer as coisas boas é porque não pode discerni-las. Então a minha luta não pode ser contra ele que não quer. Tem que ser contra o que está por trás dele, que o impede de entender, porque na hora que ele entender, ele vai querer. Você pode perguntar àquele servente, vem almoçar comigo lá em casa. Não, não, não, não, não, não, não, não, já tem minha marmita, já tem minha marmita. Vem almoçar comigo lá na minha mesa. Não, não, não, não, doutor, não, não, não, não, não, eu já tenho minha marmita, já tenho minha marmita. E você pode até ir lá ver o que tem na marmita dele. Certamente, na maioria das vezes, vai ter um ovo estalado grande, muito arroz, muito feijão e talvez um verdinho do chuchu. Guardadas as diferenças, a simplicidade da sua marmita é essa. E ele não vai aceitar de jeito nenhum o seu convite para você ir se assentar, para ele se assentar com você na mesa dele. E você pode até dizer a ele, olha, fica à vontade, vem, a casa é sua. Mas provavelmente, na maioria das vezes, o que vai acontecer é que ele não vai trocar de jeito nenhum a sua marmita pela sua mesa. E por que que não troca? Porque tem alguma coisa que ele ainda não entendeu, não discerniu. No dia em que ele começar a experimentar da sua mesa, e se ao invés do chuchu na sua mesa tiver um prato maravilhoso, uma picanha, um salmão ao molho de mel com castanhas. Quando ele começar a degustar esses sabores, ele vai, doutor, não tem de novo hoje não na mesa? Não tem? Ô, doutor, hoje, estava esperando. Ele começa a ter mais liberdade e participa. Eu e você precisamos entender o porquê de algumas coisas na família, no casamento, na disciplina, na igreja, no reino de Deus. Vai ficar mais fácil a gente fazer as trocas que a gente precisa fazer. Você pode até gostar de chuchu, nada contra o chuchu, mas se você se assentar à mesa e você tiver um prato maravilhoso, de sabores assim, inigualáveis, você vai preferir ao chuchu. Porque vai tendo discernimento. Agora, vem Paulo e diz assim, não duvide, não insista com quem não quer, não insista com a sua ideia de que ele não quer. Guarde bem isso. Ele não quer porque ele ainda não discerniu. Na hora em que discernir, ele vai querer. E o texto é claro, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo. Ao homem natural, as coisas do Espírito de Deus parecem loucura. Ao ímpio, as coisas de igreja parecem loucura. E não é porque o ímpio está contra você, ou não gosta de você, ou nem mesmo porque o ímpio tem uma convicção. Eu estou descobrindo isso lá na minha faculdade. Cada pessoa que vem com alguma coisa do inferno, o Senhor está me mostrando que eles não têm convicção de nada. A única coisa que lhes sobrou foi se agarrar em alguma ideologia que eles nem enxergam que são ideologias que se matam, que se autodestroem. Mas é a única coisa que eles têm. E se eles largarem aquilo, eles vão ser nada. Então, não adianta eu querer roubar aquilo deles. Eu preciso descobrir como é que eu vou dar a eles algo de mais valor do que aquela ideologia. E que eles vão falar assim, nunca mais eu quero aquela marmita fria. Então, a nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam, que trabalham, de tal forma que as pessoas não compreendam as verdades do reino. Você pode analisar, e eu gostaria que você guardasse mesmo no coração a experiência de hoje. Nós estamos em mudança. Então, ficamos sem aquele painel bonitão que está aqui. E eu gostaria até de ter mandado dar uma limpada aqui, olha, tirar o pozinho, porque aí ficaria melhor, mas está feia a parede. Estamos mudando, estamos levando, já ficou lá, ficou lindo o painel naquele outro auditório, está ficando maravilhoso, lindo, lindo, lindo, lindo. E já não temos as cadeiras mais. Coisa boa não ter tido essas cadeiras, porque te forçou a ficar mais junto. Agora preste atenção, ao ficar mais junto, você ouviu mais a voz do outro, sim ou não? Ao ouvir mais a voz um do outro, você foi mais motivado a cantar, sim ou não? Você prestou atenção nisso hoje? Sim ou não? Ou você só achou que hoje o louvor estava ungido? Hoje essa equipe está melhor. Não. Ao ouvir mais a voz do outro, você é incentivado a cantar mais. Ao cantarmos mais, nós ouvimos mais a voz. Ao termos uma pressão sonora maior daí, a pressão sonora daqui não vence. Então, cria um ambiente onde o que está circulando na ambiência é o que você está declarando. Isso se chama louvor congregacional. E aquilo que a gente acha que é que hoje o Espírito Santo veio, não, é fruto, primeiro, do fato de nós termos nos unido e cantado mais. Nós vamos lucrar muito, ganhar muito nesse aspecto do novo auditório, que ele é menor. Ele é maior do que esse auditório que está aqui hoje, mas ele é menor do que o auditório todo ocupado e espalhado. E vai nos ajudar. Agora eu estou entendendo, então, não é que hoje o louvor escolheu as melhores músicas, ou então hoje o louvor, hoje vocês brilharam, viu? Não é isso. É porque nós cantamos. E por que que nós cantamos? Porque fomos movidos a cantar, uma vez que estamos ouvindo a voz um do outro. Olha o que disse esse homem: o que é natural, não busquemos nos seres depravados, mas naqueles que se comportam de acordo com a natureza. Não está na Bíblia, não é a continuidade do versículo. Não precisa procurar na Bíblia. Olha aqui e ouve de novo. Ouça de novo a frase: o que é natural, não busquemos nos seres depravados. Não busquemos nos seres depravados o que é natural. Compare com o versículo. Não tenha a expectativa de que o ímpio vai compreender as coisas do Espírito Santo. O que é natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que é natural, não busquemos nos seres depravados, mas naqueles que se comportam de acordo com a natureza. Essa frase é de Aristóteles, um filósofo lá na Grécia, tantos anos antes de Cristo. Ele teve o discernimento. Olha, gente, Paulo vai dizer isso daqui à frente, daqui a um pouco. Mas eu queria já dizer do meu jeito: não esperem encontrar o que é natural em quem é depravado. Como é que eu posso, Senhor, olhar para as pessoas e para as circunstâncias e não querer colher alface no asfalto? Talvez o meu esforço tenha que ser, isso vale para mim e eu espero que valha para você também, eu tenho que trabalhar para arrancar o asfalto e adubar a terra. Aí eu posso esperar colher alface, se eu plantar. Senhor, quais são as circunstâncias, as pessoas à minha volta, que eu estou esperando colher o natural em algo que é depravado? Ou que eu estou esperando colher um entendimento das coisas espirituais sem que ele tenha o Espírito Santo? Paulo diz claramente ao homem natural: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E eu tenho colocado diante do Senhor o que nós estamos vendo no mundo, na impiedade. E o Espírito Santo tem me feito estudar e pensar e avaliar e gerar estratégias de testemunho de alguém que entende o que está acontecendo. E o Senhor tem me levado a pensar na independência, no isolamento, no egoísmo, no distanciamento, na solidão, no solitário, naquele que é senhor de si, naquele que é dono do próprio nariz, naquele que não quer compartilhar, naquele que é absolutamente independente. E sempre que o Senhor me leva a pensar isso, o Senhor me leva ao livro de Gênesis. Leia lá comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? você viu a sagacidade, a isca, como o maligno conduziu o raciocínio de Eva, e ela nem percebeu, de uma forma indevida. O Deus de vocês proibiu vocês de comerem das árvores. E ela, atordoada, já manipulada, já debaixo da influência da sagacidade do diabo, ela respondeu: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Sim ou não? Não. Não foi isso que Deus disse. Deus disse a Adão e Eva que eles não poderiam comer daquele fruto. E não poderiam comer. Mas o diabo vai manipulando as ideias, manipulando com pequenos detalhes, pequenas e sutis variações. E se a gente cai nisso, a gente acaba mudando a visão e o contexto de, inclusive, as verdades. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Se eu já aceitei adulterar uma pequena parte, fica mais fácil eu adulterar uma grande parte. É o princípio da análise da corrupção. Se eu aceito corromper ou fazer algo assim, mais ou menos, eu só deixei um troco para lá, eu só não fiz aquilo, assim, ninguém está vendo. Se eu faço essas pequenas coisas, eu sou o candidato mor a fazer a grande corrupção. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde vocês estão? Essa pergunta de Deus, numa análise, você ampliando a visão, o entendimento dessa pergunta, você pode concluir: Deus não sabia onde eles estavam. Pode concluir isso? Não, Deus sabia. Então é uma pergunta retórica, é uma pergunta com uma intenção. Onde você está? Mas eu posso concluir com essa pergunta que pela primeira vez Adão e Eva tinham tomado uma decisão que estava contrária, desalinhada com a vontade de Deus. Adão e Eva, pela primeira vez, ainda que eu saiba, pela primeira vez eu vou te perguntar, o que foi que vocês fizeram? Como decidiram? Para onde foram? O que estão fazendo? E essa pergunta de Deus, ela traz a base para a gente carimbar o pecado do Éden, carimbar esse fato aqui com uma única palavra. A palavra se chama independência. Eu faço o que eu quiser. Então, se nós pegarmos toda a teologia possível de ser estudada e passarmos a focar uma única palavra, nós vamos ter muito fruto. E a palavra é essa: independência. E o que o Senhor tem me mostrado é que as pessoas na sociedade estão dizendo: não existe verdade única. Cada um tem a sua verdade. Isso não tem outro nome senão independência. E você pode prestar atenção em tudo que as pessoas ímpias fazem à sua volta, no ambiente de trabalho, na família, na escola, e você vai descobrir, e você vai poder compreender a forma delas viverem, a forma delas se irritarem, delas brigarem, delas se separarem, delas fazerem tudo aquilo que o império das trevas quer que façam, todo pecado. A palavra que te faz entender por que elas fazem o que estão fazendo é essa: independência. A busca por tolerância, diversidade, tem uma pequena faixa de verdade. Bíblica. Nós precisamos aprender a conviver com a diversidade. Nós precisamos diminuir essa nossa intensidade de intolerância. Nós precisamos ser pacientes, longânimos, amorosos. Jesus entrava e comia com os pecadores. Jesus ia na casa deles. Jesus tinha amizade a ponto de ser criticado pelos religiosos. Jesus tinha convivência com todos. Então, o discurso da diversidade, o discurso da intolerância, ou da intolerância zero, ou da tolerância, o discurso de cada um tem o direito de ser quem quer ser, tem algum fundamento num propósito de Deus para o ser humano. Mas o diabo deturpou tudo isso. E o que explica essa deturpação é uma única palavra. E eu quero que você saia daqui com uma única palavra: independência. As pessoas querem ser cada dia mais independentes. A multiplicação dos elementos culturais contemporâneos, os coletivos e os pessoais, a multiplicação da informação, da quantidade de coisas que a gente sabe. Você antes não ficava sabendo da maioria das coisas que fica sabendo hoje, porque no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, você sabe do que está acontecendo num raio enorme e gigantesco para uma quantidade enorme de pessoas. Você, ó, fulano está em tal lugar, aconteceu isso com fulano, ciclano está assim. O volume de coisas que a gente passa a saber é impossível ser administrado por nossa alma. Por isso ela sucumbe. Mas esse volume de conhecimento, sejam as trivialidades, sejam as coisas banais, sejam coisas interessantes, sejam até mesmo coisas importantes, o volume que a gente está recebendo diariamente, que é inadministrável por nossa mente e nossa alma, está nos levando a uma ação ou uma reação inexplicável. Eu tenho tanta coisa superficialmente que eu não cuido de nenhuma. Que eu não me dedico a nenhuma, que eu não me especializo em nenhuma, que eu não procuro me dedicar a nenhuma delas. E se eu começar a pensar nisso, eu vou começar a entender o que nós estamos vivendo. E o rumo, a estratégia do diabo, e o rumo que nós estamos tomando é único, tem tanta coisa que eu quero ficar sozinho. Tem tanta coisa, tem tanta ideia, tem tanta informação. E eu estou vendo as pessoas fazendo tudo o que eu sonhava fazer e eu não estou fazendo. Eu estou vendo as fotos, eu estou vendo as coisas acontecendo, eu estou vendo o mundo, eu estou vendo tudo. E no final das contas, ó, eu vou me defender. Como? Eu me fecho. Eu preciso criar o meu mundo e ele tem que ser tão legal quanto o que eu estou vendo dos outros. Ou eu preciso me fechar porque eu estou frustrado, porque os outros estão construindo a vida deles e olha como está a minha. E é falso tudo o que se imagina vendo a mídia, as fantasias. É falso. Falso não, pastor. A pessoa viajou mesmo, ela estava no iate mesmo. Ela está no iate mesmo, a foto é verdadeira, tirou naquele lugar. Algumas são montadas, mas a maioria talvez seja verdadeira, você conhece a pessoa. Mas aquela ideia de felicidade é falsa. E o diabo está semeando na nossa vida, na nossa mente o tempo inteiro, um mundo de coisas irreais, expectativas, ansiedades, coisas invisíveis, sutis, mas que estão minando as nossas forças, estão sobrecarregando cada um de nós. E o resultado, ou a solução, o caminho que todos nós estamos sendo induzidos a tomar é independência. E essa é a única coisa que o diabo quer, que eu e você sejamos independentes de Deus. Desde o Éden, essa estratégia única do diabo. Senhor, como eu posso cuidar disso? Há um homem que quando eu comecei a lê-lo pela primeira vez, eu chorei, eu glorificava a Deus, eu tinha momentos assim de profunda visitação do Espírito Santo, mais do que às vezes em tantos cultos. Ele se chama Baruch Espinosa. E eu não posso dizer que tudo dele é coerente, é correto, é maravilhoso, mas olha o que ele diz. Nenhuma coisa singular, ou seja, nenhuma coisa que é finita e tem uma existência determinada, pode existir sem ser determinada a operar, a não ser que seja determinada a existir e a operar por outra causa. Para você não logo dizer, não entendi nada. Você ia dizer, né? Para te ajudar a entender a frase, antes de você dizer, não entendi nada. Esse filósofo está dizendo, tudo que existe, existe porque depende de outra coisa que existe. Agora, já que eu tenho o nome de filósofo também, não é Aristóteles, mas é Sóstenes, eu posso tentar explicar para você. Eu nasci de quem? Do seu Davi e da dona Zélia. Você nasceu de quem? O seu Davi e dona Zélia nasceram de quem? Os meus avós nasceram de quem? E assim sucessivamente. Não preciso me prolongar nisso. Até chegar em quem? Agora continue prestando atenção aqui. Nenhuma coisa singular, ou seja, nenhuma coisa que é finita. Você é finito ou infinito? Você é finito ou infinito? Você tem dúvida ainda? Eu acho que alguns irmãos têm dúvida. Se você sair daqui com essas convicções, eu já me dou por satisfeito hoje. Você é finito ou é infinito? Diga convicto. Domingo que vem eu falo de novo. Nenhuma coisa que é finita e tem existência determinada pode existir, nem ser determinada a operar, a não ser que seja determinada a existir e operar por outra causa. Isso está claro? Ficou claro. Por outra causa que também é finito. Meu pai e minha mãe são finitos? Limitados? Meus avós, seus bisavós? Por sua vez, essa última causa tampouco pode existir ou ser determinada a operar, a não ser por outra, e assim sucessivamente, até o infinito. Infinitamente. E quando chega no infinito, chega em quem? Qual ser é infinito? Eu estou usando tudo isso para dizer o único ser infinito que existe. Nós chamamos de Deus. Se ele é infinito, não há espaço para nenhum outro ser infinito. Você entende isso? Se uma coisa é infinita e não existe coisa infinita, não existe espaço para nenhuma outra infinita. Só existe espaço para pequenas coisas finitas. Mas infinito só existe um. Por isso que Deus só existe um. Por isso que Deus é o Ehad. E tudo que há finito foi gerado por outro finito até chegar no infinito. E o infinito é Deus. Se ele é infinito, não há espaço para nenhum outro ser infinito. Dele, a substância, emanam todos os outros seres e todas as coisas que são finitas. É racional o entendimento de que Deus é só um e de que eu e você dependemos de Deus. Mas dessa forma, é também fácil de você começar a compreender, de eu começar a compreender que se eu sou finito, e o finito só pode ser gerado ou demandado a existir e operar por outro finito, eu dependo de outro finito. Você quer prova? Quantos dependem do óculos? Você quer prova? Quantos dependem de caminhoneiros? Portanto, a independência é maligna. O isolamento, o egoísmo, o distanciamento, a solidão, não a solitude. Solitude é algo absurdamente vital, fundamental para qualquer ser humano. Solitude. Mas ser solitário, ou ser senhor de si, ou ter a sua própria verdade, ou querer fazer com o seu corpo o que ninguém vai dizer se está certo ou errado, como a sociedade está proclamando, o querer tomar a decisão que quiser, porque eu já sou dono do meu nariz, isso é maligno, porque a independência, que é o desejo de Satanás desde o Éden, e que planta isso todos os dias na nossa vida, até pelo volume de informações que estamos tendo pela internet, eu acabo querendo me isolar. A independência é destrutiva, porque todos nós dependemos uns dos outros. E só dependendo uns dos outros que nós chegamos no infinito. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: como pode dizer que ama a Deus se não ama ao seu próximo? É o mesmo versículo científico. Como é que eu posso dizer que eu existo, ou que Deus me criou, se eu não considero o meu irmão? Então, Senhor, eu estou entendendo por que eu preciso congregar. Então, eu estou entendendo por que eu preciso fazer parte, pertencer a uma comunidade. Não apenas frequentar. Não apenas ir lá buscar uma bênção, ou um momento no culto, domingo de manhã, que aí eu saio assim, ai, que coisa boa. Eu preciso me amalgamar, eu preciso ter relacionamentos, eu preciso conviver, eu preciso gastar tempo com os meus irmãos, eu preciso estar cultuando junto com meus irmãos. Eu preciso. A comunhão gera autonomia. O que é autonomia? Você pega um carro e o carro tem 80, a capacidade no seu tanque de 80 litros. E você sai daqui de Belo Horizonte e chega no seu destino final lá em São Paulo sem precisar abastecer, sem precisar de mais nada. Você não vai ficar no meio da estrada perdido, fracassado, sem saber o que fazer, sem poder avançar. Você tem autonomia. Eu tenho ministrado algumas vezes aqui sobre accountability, sobre a capacidade de tomar para si o encargo, a responsabilidade, de não pôr culpa no outro, de correr atrás do que precisa, encher seu tanque e ter autonomia num mundo em que o ímpio, rumo a uma independência cada vez maior, também começa a pôr culpa no outro. Eu não estou assim por causa do outro, eu não estou assim porque eu... Quando se tem comunhão, tem o compartilhar de nutrientes, de amor, de ensino, de serviço, e então eu começo a alargar o meu tanque, eu começo a ter conhecimento, eu começo a ter fé, eu começo a ter garra, eu começo a descobrir que posso, eu começo a mandar embora os sentimentos que o diabo plantou de vergonha, de complexo, de constrangimento, de timidez, de achar que eu não posso, de achar que eu não sou nada, e eu começo a ter um tanque cheio de combustível. Você pode cuidar disso? Posso. Eu tenho combustível para cuidar. Deixa comigo, porque vai ficar o melhor. E se o que eu fizer não for o melhor, eu vou aprender e eu vou melhorar. mas deixa comigo, eu tenho autonomia, accountability. Mas a autonomia é para que se tenha interdependência. Eu estou usando termos que você pode ouvir de um grande motivador, um coach, um palestrante famoso, que nem de longe pensa em Bíblia, mas que se está falando uma verdade, é porque herdou de Deus. Mas isso nos ajuda a pensar que Deus não escreveu um livro religioso para mim e para você. Que a nossa vida de frequentar a igreja não pode ser uma vida paralela à nossa e uma vida com tons religiosos. Eu preciso ter uma vida só. E para minha única vida, eu decido não ir cegamente para onde o diabo está tentando levar a humanidade. Independência. E para eu não apenas ter um discurso, eu quero na prática aumentar o meu tempo, minha intensidade de convívio, de servir, de amar, de dar, de parar de pensar no meu próprio umbigo, no apartamento que eu quero comprar, no carro que eu estou comprando, nos meus filhos que eu estou ajudando, no patrimônio que eu estou guardando, porque eu vou entrar na minha aposentadoria, eu quero ter um pé de meia. Eu preciso parar de pensar em mim, porque queira ou não, eu vou me deparar um dia com um momento em que, solitário, eu vou pedir, por favor, alguém me ajude. Senhor, biblicamente, espiritualmente, de forma ungida, mover de Deus, ou qualquer outro termo clichê que eu possa usar do universo religioso. Senhor, eu quero uma mudança de vida que me leva à comunhão. Mas além, muito além de qualquer clichê religioso, eu estou entendendo que todo ser finito depende de outro ser. E que alguém depende de mim. E que se eu falto, se eu sou egoísta, se eu me isolo, se eu não sou interdependente, se eu sou autônomo, se eu sou, melhor, independente, eu não dou algo para alguém. Então, Senhor, eu não quero ser independente. E ao ter convívio, comunhão, compartilhar, que vai demandar abrir mão de tempo, abrir mão de recursos, abrir mão de sentimentos, me fortalecer, ir para um veredas, e falar assim, eu vou me tornar uma pessoa curada, eu vou me tornar uma pessoa sábia, consciente, eu quero estudar a palavra, eu quero ler a palavra, eu quero estar na célula, eu quero estudar a Bíblia, eu quero louvar, eu quero adorar o Senhor, eu quero crescer na minha vida, porque eu quero ser autônomo. Autonomia, não independente, mas alguém que tem o tanque cheio e que absorve encargos e que faz o melhor para viver a interdependência. Porque o nome de quem quer viver interdependência, mas não tem autonomia, é parasita. E é possível que a igreja esteja cheia de parasitas. Eu estou passando a mão aqui, mas não estou falando só de você, desculpa, não, foi só coincidência. Eu estou falando de uma forma geral, a religiosidade está cheia de gente que não estuda, que não aprende, que não cresce, que não se doa, que não serve, que não se envolve, que não abre mão da sua individualidade ou do individualismo para conviver, para ter comunhão. Então não cresce, então não tem autonomia, não tem combustível, não tem tanque, não tem encargo, não produz, não frutifica. Então não pode viver interdependência e ela só cresce na isolamento, independência. Senhor, eu estou entendendo. Por que que eu quero estar numa célula? Por que que eu quero ir para esse outro estágio da vida? Por que que eu quero estar nessa nova estação da vida da igreja? No como? De uma forma nova. Tudo o que está sendo construído lá é fruto de semeadura de muitos, inclusive ímpios que nem conhecem Jesus ainda como Salvador. É isso ou não é, Arthur? Pode não estar sendo a sua oportunidade de semear no que está sendo reformado lá, mas está sendo a oportunidade de vários irmãos aqui, de vários pedreiros profissionais que estão lá de uma forma autônoma. Arthur tem ido lá continuamente e semeado e cuidado de muitas coisas lá. Eu entro ali, Arthur, eu fico pensando, Deus, só o Senhor, porque não tem ninguém cobrando esse pessoal assim, todo dia. O Rogério está lá e está conduzindo o que precisa conduzir. O Geraldo está lá e está conduzindo o que precisa conduzir. Aqueles pedreiros todos estavam lá e conduziram para o que estava precisando conduzir. A gente não precisou ficar dando... E ninguém, Deus pôs gente lá que está fazendo, porque a obra do Senhor, a palavra do Senhor diz assim, não pode haver barulho de pedras sendo quebradas na construção do templo. É literalmente isso que está acontecendo lá. Não tem nada sendo feito na marreta, na dificuldade. Deus está prosperando, fruto de muita gente que está caminhando junto, que está servindo, que está se doando. O proprietário, alguém perguntou, acho que foi a Simone, perguntou assim, que torneira a gente coloca aqui nos banheiros de vocês? Ah, tem uma torneira de 90, mas tem uma torneira de 600. E a torneira de 600 é muito melhor, porque ela é automática, ela economiza água, ela é de excelente qualidade. E qual que você vai colocar? E o proprietário diz assim, eu vou colocar de 600. Porque tem o fluir do dar, tem o fluir do interagir, do ser interdependente. Estamos lá vivenciando isso naquele aspecto físico. Poderia citar outros aspectos aqui com o Ministério do Louvor, com a equipe dos diáconos, com irmãos aqui em áreas distintas. Como flui quando nós nos tornamos interdependentes, sem parasita. Pessoas que estão crescendo na autonomia. Você pode ser um parasita hoje. Ou eu posso arrancar essa palavra, se ela é muito pesada, feia para você. Você pode estar absolutamente necessitado hoje. Mas ninguém tem tão pouco que não possa dar. E nessa manhã nós decidimos, Senhor, nós decidimos nessa resposta que estamos construindo ao Senhor do como o Senhor nos quer como igreja. Eu decido ser uma pessoa que vai dinamizar o conteúdo que tem ou que pode receber, porque já foi dado, para dar, para compartilhar. Eu não quero nada na minha vida que seja independência. O que eu acho, o que eu penso, e todas as vezes que nós estamos nervosos, nós estamos no caminho de Satanás, chamado independência. 100% das vezes que eu fico nervoso, nós estamos nervosos, é assim. Ansiosos, egoístas, brigando. E não tem jeito, irmão. Não pense você que o pastor ou o papa já estão imunes. Não. Todos nós estamos todos os dias nessa batalha que Paulo escreve aos Romanos, de vencer o pecado, de tomar a nossa carne e colocar na cruz, e nós nos unimos para dizer, como o alcoólatra anônimo diz, eu sou alcoólatra. Tentei vencer o alcoolismo a vida inteira, e agora eu reconheço que não dou conta. Por isso, eu venho a essa reunião dos alcoólatras anônimos para dizer, eu preciso de ajuda, e juntos nós podemos vencer o alcoolismo. Essa é uma declaração oficial dos alcoólatras anônimos. E deveria ser a nossa declaração hoje pela manhã. Eu sou um pecador. E eu tento vencer o pecado sozinho. Eu tento vencer o maligno sozinho. Eu tento fazer a vida sozinho. Mas eu já descobri que não consigo sozinho. Então eu decido, por compromisso, por aliança, andar juntos nessa igreja. Andar junto nessa igreja. E todos nós juntos, nós vamos vencer o pecado. Nós vamos vencer a independência. Nós vamos vencer o maligno. Nós vamos vencer até as coisas físicas. Nós vamos vencer as questões particulares. As questões de casamento. As questões de filho. As questões financeiras. Nós vamos vencer no poder do nome nome de Jesus. Por isso que Jesus diz assim: Pai, faça deles um, porque se eles forem um, então o mundo vai saber por que que não pode ser independente, por que que nós somos finitos e dependemos absolutamente do único que é infinito, e o seu nome é Jeová, é Jeová Rafá, é Jeová Nissi, é Jeová poderoso, Santo Senhor, Criador dos céus e da terra. E é a Ele que eu quero servir, é a Ele que eu quero adorar, é a Ele que eu quero render minha vida, e é com Ele que eu quero viver por toda a minha eternidade. Se você pode, fique de pé, declare ao Senhor: Senhor, eu quero declarar nesta manhã uma mudança de vida. A independência do Éden está chegando a níveis mais elevados que já se viu, com a ideia do que é meu, eu posso fazer o que eu quero, o que é arte, o que é cultura, o que é economia, o que é a ideia de cada um. Mas nessa manhã, Senhor, nós declaramos juntos que eu não quero nada em mim que me faça andar em independência. Eu quero ter autonomia. Eu não quero ser dependente no sentido negativo da palavra. Eu quero ter autonomia, eu quero ser responsável, eu quero cavar, eu quero buscar, eu quero ir à fonte, eu quero encher meu poço, eu quero encher meu tanque, eu quero ter autonomia, eu quero ter encargo, eu não quero pôr a culpa em ninguém, eu não quero transferir responsabilidade, eu quero pegar, eu quero deixar de ser vítima, eu quero parar de ser vítima, e eu quero me colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu dependo dos meus irmãos finitos, eu dependo de tanta coisa finita nessa terra, mas eu tenho um relacionamento direto com o Senhor, que é infinito, através de Jesus Cristo, que é finito e é infinito, e através dele eu entro na presença do Senhor, e eu venho dizer: eu me rendo a ti, eu quero te adorar, eu quero te conhecer, eu quero buscar a tua face, eu quero uma mudança, eu me abro para o Senhor me levar para esse novo lugar, com uma nova visão, com um novo coração, com novas perspectivas, com novas atitudes. Eu me coloco assim, Senhor, como membro do corpo, e não quero ser apenas alguma coisa esporádica, como foi dito nessa manhã. Eu quero ser intencional, generoso, mais que generoso. Senhor, eu me rendo nessa manhã na tua presença. Se você pode, levante-se, ponha de pé, levante a sua voz, levante as suas mãos e declare ao Senhor. Levante a sua voz e declare ao Senhor. Levante a sua voz e fale com Ele.